lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a sanfona mini. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a sanfona mini. DJ é o mesmo som que eu tô com sucesso na. Solta a sanfona mini pra galera balançar. DJ, DJ é o mesmo som que eu tô com sucesso na. Solta a sanfona mini. Foi, é.